de amor eu vou te amar até o amanhecer. É linda a nossa história. Desejo de amante eu quero dar o mundo pra você. Cheia de paixão. E quem falou que não consegue mais amar se engana outra vez, olhando pra você. Cheio.